gostaria, antes de entrar propriamente nas considerações, pedir a compreensão de todos, pela ausência do Sr. Ministro de Estado de Secretaria Civil, Sr. Ministro do Urbanismo, está a decorrer uma reunião neste exato momento em paralelo com a Sua Excelência, Presidente da República, e portanto tiveram que ausentar-se. Aliás, eu próprio tenho que regressar para lá, peço a compreensão. O Seminário Nacional sobre a Problemática de Ocupação de Terrenos, que hoje termina, trata-se de uma iniciativa do Presidente da República para responder a uma situação de fato suscitada especialmente durante o Seminário sobre a Mulher Rural e anunciada durante a visita de trabalho ao Governo Provincial de Luanda, relacionada com uma série de conflitos e reclamações sobre o acesso, uso e ocupação de terrenos a que se tem assistido tanto no meio urbano como no meio rural. Com efeito, assiste-se a um aumento da proliferação de zonas de mocetes à volta das principais cidades de Angola e os conflitos à volta de ocupações ilegais de terras. Tudo isso é reflexo das consequências do conflito armado que alavancou o êxodo rural, da inadaptação das estruturas da administração local à crescente e exponencial demanda de habitação e de espaços para construção habitacional, bem como da necessidade de um ajustamento das políticas e dos instrumentos de gestão urbana de cidades, principalmente das novas centralidades e da própria legislação sobre terras em geral. Com alcance capaz e aprovação das leis de terras e do ordenamento do território e do urbanismo, foram criadas as bases para os órgãos da administração local do Estado assumirem em toda a sua plenitude as suas responsabilidades na gestão e defesa da propriedade fundiária, pública e privada. Nesse sentido, a atualização da legislação vigente, tendo em conta os diversos usos da terra, a reorganização institucional das administrações municipais e das cidades, das áreas do cadastro e do ordenamento do território, a clarificação das funções aos vários níveis, acompanhadas da responsabilização disciplinar, civil e criminal dos funcionários públicos, agentes da autoridade pública e dos cidadãos envolvidos em práticas ilícitas e, em geral, o exercício da autoridade pública, são tarefas prioritárias e de interesse nacional. Por outro lado, a ação preventiva e repressiva de condutas ilícitas, através da implementação de ações de fiscalização administrativa, da intervenção das forças policiais e, no futuro, também da Polícia Municipal Administrativa, do reforço do papel do Ministério Público e dos tribunais e da autoridade no seio dos órgãos militares e policiais, em relação a eventuais casos de envolvimento de membros da corporação, bem como do envolvimento das autoridades tradicionais e das comissões de moradores, podem contribuir para a inversão do atual quadro de conflitos sobre a problemática de ocupação ilegal de terrenos. Mas não nos iludamos. Só a criação de condições de vida nos municípios e, em geral, no interior do país, bem como do desenvolvimento equilibrado do território nacional, podem limitar, impedir ou mesmo reverter a tendência da migração das populações e, em particular, dos jovens das áreas rurais para a periferia das cidades e dos municípios do litoral. As recomendações deste seminário baseiam-se em análise de casos reais que têm ocorrido em quase todo o país. Elas sublinham a importância da gestão da terra para o desenvolvimento econômico e para a vida das populações, das instituições e das empresas, bem como a necessidade da aplicação das decisões políticas sobre a forma de integração do desenvolvimento urbano e rural no âmbito das políticas de desenvolvimento econômico. O debate vai continuar nas províncias. Entretanto, alguns pontos críticos estão identificados. Só para citar alguns, a necessidade de acesso a terrenos por parte dos cidadãos e das empresas, que se confronta com uma legislação que já não se ajusta, que necessita de ajustamentos, nomeadamente em relação à eventual criminalização de algumas condutas ilícitas, e de uma administração pública local desburocratizada e procedimentos mais certos. A necessidade de afirmação da autoridade pública na questão relacionada com a ocupação de terrenos, porque democracia sem autoridade vira anarquia. A necessidade de criação de mecanismos de detecção de fraudes e de casos de burla e reincidência por parte de cidadãos que até se colocam em situação de risco para obter sucessivos benefícios de cargos. A necessidade da administração adiantar-se na oferta de espaços rodeados e, se possível, infraestruturados para a construção, indústria, comércio e outros fins. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, agradeço às autoridades gestoras do Palácio da Justiça pela disponibilização deste anfiteatro para o acolhimento do presente seminário. Agradeço igualmente os serviços do protocolo, segurança e ordem pública, os serviços médicos, o secretariado, os serviços provedores de refeições, os técnicos da Casa Civil e dos Ministérios da Administração do Território, do Urbanismo e Habitação e da Justiça e dos Direitos Humanos, bem como todos os serviços que de uma ou de outra forma contribuíram para os êxitos dos trabalhos.